Isso. Jonas é uma história que vai muito além desse episódio com o Grande Peixe, né? O Grande Peixe é um negócio muito secundário. Então você pode perguntar assim: quem é o protagonista então dessa história, né? Uma história tão curta, mas tão grandiosa e tão poderosa da Bíblia. Você pode ter respondido que o grande protagonista dessa história é Jonas. Mas talvez você até esteja certo. Mas deixa eu propor o seguinte: pode não ser o que mais aparece, mas o personagem mais impressionante dessa história é Deus e a sua maravilhosa graça. Deus está perdoando e salvando o tempo todo nesse livro. A gente vai ver que Jonas peca contra Deus, é salvo. Os marinheiros eram idólatras, vão ser salvos. A gente vai ver que a cidade de Nínive, que era muito má, vai ser salva. Então essa história é uma história sobre graça, sobre perdão. Uma história, como eu vou nomear essa série, uma justiça melhor. Jonas conhecia um tipo de justiça, mas Deus vai mostrar para ele que existia um tipo de justiça muito melhor do que o tipo de justiça que Jonas estava acostumado. Então, além da gente ver que o Grande Peixe é um personagem secundário, hoje a gente vai ver que talvez a gente seja bem mais parecido com Jonas do que a gente gostaria de ser. É isso mesmo que vocês ouviram. A gente talvez seja bem mais parecido com Jonas do que a gente gostaria de ser. Eu me arrisco a dizer que se a gente tivesse na pele de Jonas, a gente teria feito a mesma coisa que ele fez. Quando Deus mandasse a gente pregar em Nínive, a gente ia ter fugido para longe de Nínive. Nesse primeiro estudo, eu gostaria de fazer uma introdução um pouco mais longa do que aquela que a gente está acostumado a ver nos sermões lá na igreja. Toda vez que um pastor vai começar uma série num sermão, ele costuma fazer um primeiro sermão de introdução, né? Ele fala sobre o livro, o contexto histórico, o contexto cultural, para você não ficar boiando naquela história. Mas o livro de Jonas, ele vai além de uma simples introdução. Para a gente entender ele bem mesmo, a gente merece uma aula introdutória, que é o que a gente vai fazer hoje. E vocês sabem por quê? Porque para entender a mensagem dessa pequena história, e quando eu falo pequena, é pequena mesmo. Para vocês terem uma ideia, Jonas, o livro inteiro tem só 58 versículos, né? O Salmo 119 dá dois Jonas, dá quase três Jonas. Chega a dar perto de três Jonas. Então, Jonas tem só 58 versículos, mas essa pequena história traz uma grande realidade para nós. E para entender essa pequena história, a gente tem que entender o contexto. Para saber o contexto difícil em que Jonas recebeu essa ordem, né? Essa missão de ir para Nínive e de lá pregar a palavra do Senhor. Saber quem eram os ninivitas, o que que estava acontecendo ali, muda completamente o nosso entendimento desse livro. E a gente vai ver que talvez essa memória que a gente tem, ah, Jonas, aquele do peixe, seja uma memória até pobre. Depois de estudar mesmo esse livro, eu fiquei com vergonha de lembrar que Jonas era o profeta da baleia, né? Para vocês verem só, então, Jonas ficou conhecido como profeta fujão, né? Provavelmente muitos sermões, aulas de escola dominical, ou então alguma piadinha que você ouviu que envolvesse Jonas, é do tipo assim: não seja como Jonas. O comentarista James Bruckner, ele diz que alguns pastores e professores da escola dominical transformaram Jonas num Pinóquio. Uma historinha com uma lição de moral, do tipo assim: não fuja de Deus ou você pode terminar no fundo do mar, dentro de uma baleia. E nós vamos ver que a história de Jonas é muito mais impressionante do que essa. Ela é uma história grandiosa. Presta atenção: Nínive é uma grande cidade. A tempestade que a gente vai ver é uma grande tempestade. Aqueles marinheiros, depois de ter a experiência de jogar sorte, a sorte cair sobre Jonas, e eles jogarem Jonas dentro da água, e o mar se acalmar na hora, é dito que eles temeram grandemente o Senhor. Jonas ia morrer afogado. O que que Deus manda para socorrê-lo? Um grande peixe. Já tinham parado para pensar nisso? O grande peixe não era um castigo? Foi o submarino para Jonas fugir? Ele ia ter morrido na grande tempestade. No salmo que ele canta louvando a Deus dentro da barriga do grande peixe, no segundo capítulo, nós vemos ele falando: obrigado, Senhor, porque eu estava lá, as algas já estavam enrolando na minha cabeça, eu bati no fundo do mar, eu estava sem respiração, mas eu me lembrei do Senhor no seu templo. E aí o Senhor me salvou. O que votei pagarei ao Senhor pertence à salvação. A salvação dele foi o grande peixe. Então, quando alguém prega esse texto e fala, não seja como Jonas, senão você vai parar na barriga de uma baleia, olha, a baleia foi a salvação de Jonas. Jonas ter ido parar lá no mar foi a salvação daqueles marinheiros também onde ele estava. Então, essa história toda grandiosa, a cidade de Nínive é grandiosa, e o mais impressionante, a disposição de Deus para perdoar, seja Jonas, seja os marinheiros, seja os ninivitas, também é muito grande. Essa história é muito grande, a gente vai ver por que que ela é toda grandiosa, envolve essa palavra grande, grandioso, aparece 15 vezes nesses pequenos versículos aí, nesses 58 versiculinhos aí que nós vamos ler. Então, meus irmãos, sem mais delongas aí nessa nossa introdução, vamos ler o texto que nós vamos estudar hoje. O texto que deve nos levar a fazer uma pergunta muito importante. Por que Jonas fugiu? Vamos ler Jonas capítulo 1, apenas os versículos de 1 até o 3. Jonas 1, de 1 a 3. Eu mandei para vocês aí, eu não sei se todo mundo viu e recebeu, a nova Almeida atualizada, né? A gente está acostumado a ler na Bíblia na Almeida Revista Atualizada. Mas nós vamos ler na nova Almeida atualizada. Na nova Almeida atualizada, diz assim a palavra de Deus: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Nós vamos ler só até aqui. Vamos orar pedindo a Deus mais uma vez que ele nos dê iluminação, inteligência e sabedoria para a gente entender e aplicar as lições que nós vamos aprender. Abaixe sua cabeça, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos em tua presença nesse momento para estudar a sua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria que vem dos céus, sabedoria que vem a nós por meio do seu Santo Espírito, que nos ilumina. Ajude-nos, Senhor, nesse estudo que se inicia hoje, que, se for da sua vontade, deve se estender pelas próximas semanas, em que vamos estudar o livro do seu profeta, do seu servo Jonas. Nos guie, Senhor, para que possamos enxergar as nossas falhas. Ajude-nos, Senhor, a ver a sua graça e o seu amor para conosco. Que o teu amor por nós seja visível, mesmo nas páginas do Antigo Testamento, que nós possamos ver a sua graça nas páginas desse texto que vamos ler. Que a glória de Cristo seja visível aqui também. Nos dê sabedoria, incline os nossos corações para obedecermos à tua ordem. Agradecemos confiante de que o Senhor nos abençoará dessa maneira, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui rapidamente. São só 4 slides que eu fiz para essa primeira aula, mas que nos dão uma ideia de o quanto Jonas era fujão. Todo mundo vendo a tela? Dá um joinha aí para eu saber se vocês estão vendo. Beleza. Jonas, né? Mais que a história de um homem e um peixe, uma justiça melhor. Olha só, essa daqui é basicamente a linha do tempo em que Jonas se encaixa. Eu não vou gastar muito tempo aqui agora, porque a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Mas só para vocês terem ideia, 853 a.C., né? Jonas está aqui, ó, em 786 a 747 a.C. O que isso significa para a gente? Nesse período, Israel já estava dividido em dois reinos, né? As 10 tribos do norte formavam Israel, as 2 do sul formavam o reino de Judá. E a Assíria, nessa época, era o maior inimigo de Israel. A Assíria já tinha lutado contra Israel, já tinha tomado algumas cidades, e Jonas, a sua atividade profética, foi num período em que Israel estava bem, militarmente falando. Mas mesmo assim, a Assíria estava perto de crescer. No finalzinho da vida de Jonas, a Assíria cresce pra caramba. E aí a gente sabe, mais pra frente aqui, ó, 722 aqui, poucos anos depois, né, coisa de 25 anos depois, a Assíria vai conquistar Israel. Israel vai ser derrotado, vai para um exílio assírio. Então esse é o contexto mais ou menos em que a gente está. E o próximo slide é só para mostrar para vocês o quanto Jonas fugiu. A gente vai ver que Jonas é um profeta que nasceu em Gat-Hefer. Estão vendo aqui, ó? Aqui é Gat-Hefer. O Senhor Deus mandou que ele fosse para Nínive, aqui. Ele queria ir para Tarsis. Olha a distância de onde ele tinha que ir para onde ele foi. 4 mil quilômetros é a distância entre Nínive e Tarsis. Era para cá que ele queria vir. Ele queria fugir da presença do Senhor. Voltando aqui, isso aqui é uma rota possível, tá? Ele foi de Gat-Hefer até Jope, onde ele vai embarcar num navio. Isso vai ser tema da nossa próxima aula. O navio dele provavelmente naufragou por aqui. Aqui era conhecido por ser um cabo onde tinham muitas tempestades. E na sequência, ele vai por terra até Nínive. Beleza, deixa eu parar de compartilhar aqui a tela e voltar para a nossa imagem. Até aí tudo bem, né, pessoal? Então esse é o começo da nossa jornada. Jonas, um profeta da cidade de Gat-Hefer, ele recebe uma mensagem do Senhor com uma missão: levante-se e vá para a grande cidade de Nínive. E lá pregue contra ela, porque a sua maldade, a palavra em maldade também poderia ser traduzida como violência, a sua violência subiu até a minha presença. E por se tratar de um profeta de Deus, o que que a gente esperaria, né? A gente pensa em profeta, a gente pensa, poxa, Isaías, Jeremias, velhinhos barbudos e sérios, né? A gente pensa, ele se levantou e foi para Nínive para pregar a palavra do Senhor. Mas não é isso que nós lemos. Ao contrário disso, nós lemos que ele se levantou sim. Mas que ele se levantou para fugir em direção oposta àquela que o Senhor tinha mandado que ele fosse. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. E pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Naquela época, meus irmãos, as pessoas escreviam com repetições. Tá vendo? Para fugir da presença do Senhor, para longe da presença do Senhor, para Tarsis, para Tarsis. Para Tarsis. É para enfatizar. Ele queria ir para 4 mil quilômetros longe de onde era para ele ir. 4 mil quilômetros longe de onde era para ele ir. 4 mil quilômetros. 3 vezes. É para ficar bem claro. Ele queria fugir. Talvez por um descuido, você, quando leu essa história, ou quando estudou em outras vezes, você passou depressa para o versículo 4 e embarcou nessa história impressionante, nessa história grandiosa, como eu falei, né? Tudo grandioso, milagres acontecendo, é mar que se agita, é sorte que cai no Jonas, é mar que se acalma, é grande pesca. Você deve ter embarcado nessa história, realmente, essa grande história é muito interessante. Mas você se esqueceu de fazer uma pergunta. E para Nínive era a missão dele, pregar a palavra do Senhor. Por que Jonas fugiu? Alguém aí já tinha se feito essa pergunta? Por que Jonas fugiu? Será que Jonas, como um profeta, alguém que conhecia as escrituras, alguém que frequentava o templo, não conhecia o salmo que nós lemos na abertura, o salmo de Davi? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se tomo as asas da alvorada, né, do nascer da manhã, e me detém nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará. Aqui nós vemos um claro exemplo de que no Antigo Testamento as pessoas já tinham noção de que Deus era onipresente. Ele era o Deus de Israel, ele habitava no meio do seu povo por meio do templo, mas ele estava em todos os lugares, não dava para fugir dele. Muito provavelmente, Jonas já tinha cantado esse salmo. No mínimo, ele sabia que ele não poderia fugir de Deus. Então fica a pergunta, por que será que mesmo assim ele fugiu? Para responder essa pergunta, é aí que entra o que eu tinha falado com vocês. A gente tem que olhar para o contexto em que Jonas recebeu essa ordem de Deus e fugiu dela. A gente vai fazer algumas outras perguntas que vão nos ajudar a responder essa primeira. Algumas delas são: quem era Jonas mesmo? Em que período da história que a gente vai estudar isso aconteceu? Onde ficava essa tal cidade de Nínive? Quem são esses ninivitas? Eu peço a todos vocês que tenham um pouquinho de paciência e prestar atenção nessa introdução, porque o ponto todo desse livro, Deus oferece a Jonas uma justiça melhor do que a que Jonas conhecia, depende dessa informação. Depende de você saber para quem Jonas ia ter que pregar. Quem eram os ninivitas? Quem era Jonas? Qual era o tipo de rixa que esses dois países tinham? Eu prometo para vocês que eu vou tentar não transformar esse nosso estudo, esse primeiro, numa aula introdutória, como se fosse um documentário do History ou do Discovery Channel. Então aguenta comigo firme. Jonas, filho de Amitai. Esse homem é citado duas vezes no Antigo Testamento. Em Jonas 1:1, versículo que a gente acabou de ler, e em 2 Reis 14, versículo 25. Ele aparece nesse relato de Reis da seguinte forma. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Presta atenção agora. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta que era da cidade de Gate-Éfer. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo nem livre, nem quem socorresse a Israel. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Joás. Quem era Jonas? Jonas, servo do Senhor, servo de Deus, filho de Amitai e profeta da cidade de Gate-Éfer. O versículo 25 é isso que nós lemos a respeito dele. Isso pode parecer pouco para vocês. O que isso tem a ver? Informação desconexa, né? Mas não. Essa pequena informação, saber que Jonas era filho de Amitai e que ele profetizou no período em que Jeroboão era rei de Israel, nos ajuda grandemente a saber qual era o contexto histórico. Quem era o inimigo de Israel na época? Quem que estava oprimindo Israel? Qual era o problema? Quem que era a maior ameaça para o reino? Naquela época em que, até hoje, né, eu falo, naquela época que o Oriente Próximo, né, que a gente chama hoje de Oriente Médio, vivia em guerra. Até hoje eles vivem em guerra, né? Então, quem era que estava ali subindo para tomar o poder? Essa breve menção de 2 Reis 15, 25, que fala que Jonas profetizou no período de Jeroboão, nos conta qual foi o período da história em que Jonas profetizou, que foi do ano 786 a 746 a.C., ou seja, no 8º século antes de Cristo. Aí você pode estar pensando assim, poxa, o Felipe falou que não ia transformar isso numa aula do History Channel, ou do Discovery, está falando um monte de data, né? Ele não está cumprindo, mas calma aí, eu vou cumprir o que eu estava falando sim. Por que que é importante saber disso para falar da história de Israel? Porque nessa época, o maior inimigo de Israel era a Assíria. E nesse período em que Jonas está atuando como um profeta no Reino do Norte, essa Assíria, pior inimiga de Israel, era uma ameaça presente. A Síria, ela tinha uma reputação de maldade que já durava mais de 100 anos. Ela tinha a reputação de ser o mais cruel dos inimigos. Perto do fim desse período aí, de 746 a.C., a Síria chegava no seu auge de poder e terror. 20 anos depois, ela invade Israel e Israel acaba. Ela mata o rei, ela acaba com todo mundo. Eles se orgulhavam de ser violentos e de tratar muito mal quem eram seus capturados de guerra. Tá bem, Felipe. O que que Nínive tem a ver com isso? Essa pode ser a pergunta que está passando na sua cabeça. E a resposta é curta e direta. Nínive era a maior cidade da Assíria. Ela se tornou a capital da Assíria. Alguns anos depois dessa história que a gente está estudando, em 704, Nínive se torna a capital da Assíria. Foi para esse povo, para essa cidade, que Jonas havia sido mandado. Quando nós olhamos em como a Síria tratava seus inimigos, o que que eles faziam com os povos que eles derrotavam, fica fácil entender por que que Jonas queria fugir ao invés de ir para lá. Então, ao invés da gente olhar para Jonas e ver um profeta fujão e pensar assim, ah, eu, se eu tivesse lá, duvido que eu teria corrido para o outro lado. A gente vai começar a olhar para Jonas e pensar assim, é, rapaz, acho que se eu tivesse lá, eu teria feito a mesma coisa. Eu não vou contar com riqueza de detalhes, não, porque se eu contasse, a história ia ser maior de 18 anos, mas só algumas coisas que os sírios faziam, né, o povo de Nínive fazia com seus inimigos de guerra? Cortavam as mãos e os pés com as pessoas vivas. Arrancavam a pele das pessoas. Eles arrancavam o globo ocular e deixavam pendurado pelo nervo óptico, que fazia o cara caminhar. Aquela caminhada dos derrotados, né? Uma parada. Só que em vez de ser uma parada de 7 de setembro, era uma parada dos derrotados. Assim, queimavam as criancinhas. Arrancava a cabeça, pendurava no poste e mandava a esposa e levando a do marido que morreu. Eles eram terríveis. Não dá nem para continuar falando, porque senão os mais sensíveis vão passar mal. E agora eu pergunto para vocês: com esse histórico, será que você iria correndo para Nínive? E aqui vem o primeiro ponto do nosso estudo em si. A gente volta para o texto que a gente leu. A gente volta para o texto. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. É desse tipo de maldade que Deus está falando. Violência terrível. Os caras eram muito maus. E aí você pensa assim: Ah, eu ia, será? Eu olhando aqui, eu penso: eu no mínimo ia conversar com Deus. E a gente às vezes passa por esse texto. Vai para o final do livro de Jonas e passa despercebido. Mas aqui, o autor, que eu creio ser o próprio Jonas, ele omite uma coisa que a gente só fica sabendo lá no capítulo 4. Lá no capítulo 4, Jonas vai falar assim: Ah, Senhor, mas eu tinha te dito que eu não queria vir para cá por causa disso e disso e daquilo. Não vou contar ainda o que que é, não. Vou deixar vocês com um pouquinho de suspense. Mas Jonas discutiu com Deus. Aí você pode pensar: Poxa, um profeta discutir com Deus? Não joguem pedra em Jonas agora. Porque você jogar pedra em Jonas e achar que ele é um péssimo profeta, o pior exemplo da Bíblia, não é por aí que a gente vai entender a mensagem de graça desse livro. Só para vocês terem uma ideia. O que que Abraão fez quando Deus ofereceu para ele uma promessa? Mas eu, velho, duvidou. Senhor, abençoa o Eliezer, o meu servo, para ele ser meu herdeiro, em vez de me dar esse filho aí que você está prometendo e que nunca vem. Aí ele vai e arruma um filho lá com a concubina. Ô Senhor, abençoa esse aqui, deve ser esse que é o filho da promessa, né? E Deus paciente e gracioso com ele. Mais uma vez a gente vê, a última vez que Deus aparece para ele antes do menino nascer, Sara ri da cara de Deus. E Abraão ainda fica lá insistindo: Mas Deus, ainda vem? Como é que é? Então as pessoas teimavam com Deus e Deus era paciente. Moisés, o que que Moisés fez? Ah Senhor, envia qualquer outro, menos a mim. Não, Moisés, eu quero que você vá lá no Egito. Para acabar com a escravidão, derrotar o faraó. Não, qualquer outro menos eu. Eu não falo bem, eu vou ser com a sua língua, mas o povo não vai acreditar em mim. Joga a vara no chão que ela vai virar cobra. Aí ele joga. E mesmo assim, no final, ele fala: Olha, eu tenho a língua presa, não vai dar não. Então, esse padrão de ser chamado, resistir e depois ir, aconteceu com todos os profetas. A gente vê Jeremias chorando. Falando, Senhor, o que que você me chamou lá no livro de Lamentações? Todo mundo só zomba de mim por causa da minha mensagem é dura, que mensagem ruim que você me deu? Não dá para me dar uma mensagenzinha melhor, não? Toda vez que você recebe uma missão difícil, você tende a relutar antes de cumprir. A diferença é que Jonas ficou mais famoso do que esses outros, nessa questão de relutar, porque com ele não rolou só um bate-boca, né? Precisou do grande peixe, da tempestade e de um monte de elementos para isso acontecer. Mas então a primeira coisa que a gente vê é, com o histórico dos ninivitas de violência, Jonas tem duas possíveis respostas. Ou ele ficou morrendo de medo de acontecer com ele a mesma coisa que os ninivitas faziam com seus inimigos. Imagina só, não estou falando que Israel foi lá, ganhou uma guerra, o povo de Nínive está lá como escravo, e Jonas fala, Deus fala, vá lá e fala para esse povo aí que perdeu. É isso. Não. Nínive no seu auge, alguns anos antes dela alcançar força máxima e acabar com Israel, Deus vira para Jonas e fala: Vai lá em Nínive e prega. Não tem aquele memezinho? Tem que ter coragem. Faltou. Faltou coragem. Teria faltado na maioria, acredito. Teria faltado na maioria. As pessoas veem isso e correm. E aí a primeira pergunta é: Será que Jonas é um vilão nessa história? Ou será que Jonas está aqui nessa história para que a gente se identifique com ele? Essa é a primeira parte da nossa lição, para a gente poder desfrutar da mensagem graciosa que tem nesse livro de Jonas. Jonas é muito mais parecido com a gente do que a gente gostaria. Ele é o profeta fujão, sim. Ele é um profeta que vai precisar da graça de Deus. Ele é um profeta que vai relutar. E ele vai relutar. Anotem aí quem vai fazer bloquinho de anotação. Ele vai relutar porque ele só conhecia um tipo de justiça. A justiça da lei de talião. Toma lá, dá cá. Retributiva. Plantou, colheu. Ele não conhecia uma justiça melhor que Deus vai apresentar para ele ao longo desse livro. Deus vai apresentar para ele salvando ele mesmo, salvando os marinheiros, salvando os ninivitas e no final dando lições importantíssimas para ele, ensinando para ele que ele tinha que ser um cara perdoador. Então, dois motivos podem ter feito Jonas não querer ir para Nínive. O primeiro, o medo. É óbvio que ele ficou com medo. Qualquer um de nós ficaria. E o segundo é: o que que ele achava de Nínive? Que Nínive merecia ser destruída. Aquele povo que arrancava a mão dos outros, que fazia essas maldades todas, que já tinha tentado invadir Israel alguns anos antes de Jonas nascer, e que Jonas, não sei se já sabia por alguma revelação, mas que anos depois ia destruir Israel de fato. E Deus está oferecendo: vai lá e prega para eles. No último capítulo dessa história, a gente vai descobrir o que aconteceu. A gente vai descobrir por que que ele não queria ir. Essa é a nossa introdução a esse livro. Deixa eu ver quantos minutos tem para saber se a gente vai para outra parte ou não. Eu acho que eu vou encerrar por aqui hoje, só fazendo as nossas primeiras aplicações. Na quarta-feira que vem a gente continua do versículo 4 até o 16. O 17 fica para ser estudado junto com o capítulo 2. Primeira pergunta para a gente refletir nessa lição sobre o livro de Jonas: será que você teria coragem de pregar para alguém que você odeia? Eu trouxe um exemplo muito prático para a gente falar disso. Há poucos dias, a gente viu um travesti preso, né? E o Drauzio Varella foi lá, abraçou ele, deu uma polêmica danada, não é verdade? E aí a pergunta que eu faço para vocês: se Deus mandasse você pregar para alguém cruel assim, qual seria a sua atitude? Jonas, por exemplo, não queria pregar para aquele povo. E a gente vai ver que Jonas fica chateado quando Deus perdoa os ninivitas. Ele fica chateado. Deus pergunta para ele assim: ô Jonas, você tem como ficar chateado assim mesmo? Sabe o que ele responde? Eu tô chateado até a morte. Eu prefiro morrer do que ver esse perdão aí acontecer. E aí fica a nossa primeira pergunta. Esse livro, um dos seus principais objetivos é mostrar a graça de Deus, o perdão de Deus está disponível para todas as pessoas, até as mais terríveis. Assim como Jonas não queria ir pregar em Nínive, talvez por medo e talvez por não querer que ela fosse perdoada, fica a nossa primeira lição, a nossa primeira pergunta: será que você está disposto a pregar a quem você acha que merece morrer e ser trucidado? Porque Deus está disposto a perdoar várias pessoas. Vou contar mais uma historinha de ilustração. Há pouco tempo, coisa de 2 anos atrás, uma irmã lá da igreja chegou para a gente, não vou falar quem é, obviamente, e perguntou assim: Felipe, você acha que um assassino pode entrar no céu? Eu falei: olha, pode. Ela: mas você acha mesmo? Eu falei: olha, eu tenho certeza. Inclusive, eu sei de um que está lá. Ela: é mesmo? Aí eu contei para ela assim, brincando. Eu falei: olha, imagina que um homem entra na sua casa e você está orando para Jesus e não pode orar para Jesus. Aí ele pega, traz você para o lado de fora, te apedreja. Mata a mulher, mata o seu filho. E aí? Ela falou: não, esse homem tem que ir para o inferno. Eu falei: esse homem é o apóstolo Paulo. Paulo, que escreveu metade do Novo Testamento, fazia isso antes de se converter. Será que a graça de Deus é tão surpreendente assim? Foi o exemplo que eu dei para ela. Paulo é isso. E aí você pode até pensar: ah, mas eu não sou assim. Bom, isso chama autojustiça. Outra lição que a gente vai aprender no livro de Jonas é que ninguém é justo à parte de Deus. Não existe justiça própria, só existe justiça em Cristo. Então, a outra questão que a gente vai aprender aqui é essa: Jonas achava melhor que aquele povo. Se achava melhor que aquele povo. Achava que a graça de Deus era para ele. mas não era para aqueles assírios lá de Nínive, aquele povo mau. E às vezes a gente pode cair nesse mesmo erro de achar que a graça de Deus não é para nós. Quer dizer, é só para nós, não é para o nosso próximo. Ah, porque o próximo já usou drogas, ou porque o próximo já foi assassino e tudo mais. É difícil, né, conviver. É engraçado notar que Paulo tinha uma fama tão ruim que quando Jesus manda ele para casa de um homem que ia batizá-lo, o homem fala: o quê? Paulo? Não vou receber, não. Ficou com medo. Essa era a reação normal. Mesma coisa que acontece com Jonas aqui, e a mesma coisa que eu vi muito cristão falando sobre aquele travesti lá que tinha matado um menininho. Eu também acho terrível o crime dele. Se você me pegar para pensar assim, num dia que eu estiver nervoso, falar, tem que matar ele mesmo. Mas eu falo para vocês, a mesma graça que resgatou a gente, que está aqui reunido hoje, é capaz de resgatar aquele rapaz lá que matou um menininho de 5 ou 9 anos, não lembro a idade da criança. Difícil de engolir, né? Jonas também achou difícil de engolir, ter que pregar para os assírios. Então a gente é mais parecido com ele do que a gente precisa. E a última lição, eu sempre falo que se um estudo cristão não te leva a pensar em Cristo, não é um estudo cristão. Pode ser um estudo judeu, pode ser uma boa lição de moral, uma bela aula de história. Você estaria disposto a ir pregar num lugar que isso pode te custar a vida? Ah, não quero morrer não, ainda não casei, meu casamento é agora em julho, se tudo der certo. Ah, não, não quero não, poxa, ainda não tive filhos, então não sou muito novo para morrer, eu tenho só 30 anos, tenho só 40 anos, eu queria viver muito mais tempo. Será que essa é a sua reação? Jonas ficou com medo de pregar num lugar onde ele poderia morrer. Mais para frente a gente vai ver que ele até acaba indo. E aí onde é que a gente chega isso para Jesus? Olha, Jesus é Deus, não é? A gente não fala que Jesus é Deus. Ele foi homem, se encarnou, virou homem. É homem e Deus. Como Deus, ele não sabia o que lhe aguardava? Nós não vimos Jesus orando, pedindo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice? E quando a gente falha em querer pregar para quem não merece, quando a gente falha em colocar em risco alguma coisa nossa para quem não merece, e olha, às vezes o nosso medo na hora de pregar não é nem o medo de perder a vida, igual Jonas poderia ter aqui. Às vezes o medo é de perder o amigo, de parecer careta, de não querer ser chato, de querer agradar todo mundo. Jesus sabia, tinha certeza que ele ia perder a vida para vir nesse mundo, virar homem e pregar para nós e deixar essa mensagem maravilhosa do Evangelho, da graça e da salvação. E mesmo assim ele aceitou essa missão. Na quarta passada eu falei para vocês como ele aguentou esse desafio, não foi? Ele mirou na glória que lhe estava prometida, no futuro de alegrias. E que essa seja a nossa motivação. Que a pergunta é: com esse histórico dos ninivitas, você iria para Nínive? Provavelmente todos nós responderíamos que não. Esse caso que passou agora há pouco tempo da travesti, será que você pregaria o evangelho para ela? Ou para ele, sei lá qual o gênero? Será que você pregaria o evangelho para aquele rapaz, para aquela travesti? Bom, o Senhor Jesus, que fala, sede meus imitadores, veio para cá para pregar para gente que é homicida também. Ah, mas eu nunca matei. Bom, Jesus diz lá no Sermão do Monte que se você ficou com raiva e pensou em matar alguém, você matou. Se você chamou seu irmão de idiota, que você é réu de morte. Para adúlteros como nós, ah, mas eu nunca traí minha esposa, minha namorada. Bom, Jesus diz que se você já olhou para alguém com pensamento impuro, bom, você já adulterou. O Senhor esteve disposto a vir pregar, e muito mais do que pregar, a entregar a sua vida por gente que nem nós. E nós, como respondemos a isso? Se o Senhor disser, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, será que a gente vai fugir 4 mil quilômetros para Tarsis? Ou será que a gente vai sair por aí pela nossa Nínive pregando o Evangelho? Que Deus nos abençoe. Esse foi só o estudo introdutório. Se Deus quiser, na quarta que vem, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, a gente continua.